Tá bom de açúcar, bebê? Vem com o piseiro do barão. MCN. Diretamente, Stunts Love Fuck. Te quero, te espero em cima da cama. Aninha vai ver como é que se ama. Tá tudo no esquema, bate e receber. Não é quinta-feira e vai ter TBT. Aninha, Aninha. Depois do fuki fuki a gente dorme de conchinha. Aninha, Aninha. Você de baby doll na minha cama sem calcinha. Aninha, Aninha. Depois do fuki fuki a gente dorme de conchinha. Aninha, Aninha. Você de baby doll na minha cama sem calcinha. Vou fazer tudo o que você pedir. Só vou querer você em cima de mim. Vamos botar o prédio pra balançar. Da cama, Aninha vai ver como é que se ama. Tá tudo no esquema, bate e receber. Não é quinta-feira e vai ter TBT. Aninha, Aninha. Depois do fuki fuki a gente dorme de conchinha. Aninha, Aninha. Você de baby doll na minha cama sem calcinha. Aninha, Aninha. Depois do fuki fuki a gente dorme de conchinha. Aninha, Aninha. Você de baby doll na minha cama sem calcinha. Vou fazer tudo o que você pedir. Só vou querer você em cima de mim. Vamos botar o prédio pra balançar e deixar os vizinhos reclamar. Aninha, Aninha. Depois do fuki fuki a gente dorme de conchinha. Aninha, Aninha. Eu vou de baby doll pra sua cama sem calcinha. Yeah.